Rádio Boa Nova. Palavras de esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. É isso mesmo, muito bom dia. Damos então início ao programa Palavras de Esperança nesta sexta-feira, dia 21 de julho, com a reposição no próximo domingo, dia 23. Hoje comigo tenho o Sr. Padre Pedro Simões, que agradeço estar connosco. Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham através da antena da Boa Nova. Muito bem, vamos então iniciar este programa, olhar para, em primeiro lugar, para aquilo que se passa no mundo e também no nosso país, começando por notícias do mundo. Dom Américo Aguiar, que esteve pela Ucrânia, que diz que recebeu uma força de fé impressionante. É verdade, esta visita surpresa, por condições de segurança explícitas, que levou o Presidente da Fundação JMJ à Ucrânia. Iniciou-se no sábado e terminou na passada terça-feira. Foi uma ocasião em que, de facto, as Jornadas Mundiais da Juventude procuraram ir ao encontro do povo sofrido da Ucrânia, e no qual Dom Américo teve diversas experiências, até experiências de alguma dor, tristeza e sofrimento. Logo no primeiro dia da visita, pronto, concelebrou no funeral de um soldado ucraniano que tinha sido morto no campo de batalha, consolando e procurando consolar os seus familiares mais diretos e mais próximos. Bem como também nesses dias visitou algumas cidades massacradas na Ucrânia. Lembremos Bucha, lembremos Irpin, lembremos Mykolaiv, algumas cidades que ainda continuam a ser bombardeadas pela aviação russa, e no qual a Igreja não pôde deixar de estar presente e de também confortar e consolar este povo ucraniano, não é? Esta visita surge no contexto das Jornadas Mundiais da Juventude e, sobretudo, no sentido de dar força, coragem e perseverança aos jovens ucranianos. Por estas situações que todos nós conhecemos, não poderão estar presentes fisicamente nas Jornadas Mundiais da Juventude. Eu gostava de salvar um gesto importante que houve. Portanto, durante a viagem, Dom Américo recebeu projéteis usados na linha da frente da guerra, colocando sobre eles o terço da JMJ, um gesto que vale o que vale, mas que tem um significado profundo para aquele povo. Também diz-nos ele, e passo a citá-lo, o Dom Américo: a nossa arma é a oração, porque quem pode vencer verdadeiramente a guerra é o amor. Independentemente dos acordos, da diplomacia, o amor vence tudo e vence a guerra. É. Palavras profundas e palavras que também nos podem inspirar, no sentido de não deixarmos de rezar para que, de facto, esta guerra chegue verdadeiramente ao fim. Ele também acrescenta que tinha o sonho de juntar jovens ucranianos e russos nas Jornadas Mundiais da Juventude, mas dada a situação ainda acesa do conflito, convém não o fazer, né? Porque ainda existem muitas feridas abertas, sobretudo e de maneira infelizmente especial da parte dos ucranianos. Portanto, Deus é paciente e a seu tempo convidará certamente à reconciliação entre esses dois povos. Jovens que não têm culpa de nada. Jovens que não têm culpa de nada, claro. Muito bem, passando para o nosso país, sobre a Jornada Mundial da Juventude, falar-se dos dias nas dioceses que acolhem mais de 67 mil peregrinos de norte a sul do país. É verdade, portanto, é a mais recente estatística dos chamados dias nas dioceses, a semana que antecede as próprias Jornadas Mundiais da Juventude. Portanto, teremos no nosso país 67 mil peregrinos. Já existe algum número da distribuição geográfica pelas diversas dioceses portuguesas. Recordar que só apenas 3 dioceses não vão participar nos dias das dioceses. Porquê? Porque vão estar mais empenhadas na semana propriamente dita das jornadas, que é a diocese de Santarém, de Lisboa e de Setúbal, que vão, ao fim e ao cabo, ser o grande espaço digamos assim, de alojamento no período de dia 1 ao dia 6 de agosto. De resto, todas as outras são convidadas e já estão convidadas a acolher esses mesmos jovens. Só alguns números para termos alguma noção. Portanto, a Diocese do Porto é que vai receber mais peregrinos. Vai receber cerca de 16.500 peregrinos. Logo a seguir, curiosamente, vem a nossa, a Diocese de Coimbra, que vai receber mais de 14.000 peregrinos. E depois Leiria Fátima, com 7.500 participantes. Os comitês organizadores diocesanos de Braga e de Aveiro acolhem, respectivamente, 7.000 e 5.000 pessoas. Portanto, de facto, é obra, não é? O CODE de Coimbra tem feito um trabalho excelente no sentido de acolher o maior número de jovens possível nos chamados DNDs, não é? Dias nas dioceses. 14 mil. Portanto, para o espaço geográfico de Coimbra é bastante juventude, não é? Aliás, o próprio Padre Filipe Diniz diz aqui numa notícia da agência Eclésia que considera, e passa a citar, uma grande riqueza a diversidade de países e de grupos oriundos dos 5 continentes nas dioceses portuguesas para viver estes dias nas dioceses. Os números que vamos receber nas dioceses demonstram o bom acolhimento, o trabalho e a dedicação das mesmas. E de facto, também acentuo isso mesmo. Muito se tem feito, inclusivamente aqui o COTE Jolitá, no sentido de proporcionar a estes jovens que chegam para conhecer os nossos costumes, as nossas culturas, as nossas tradições, da melhor forma possível. Também um bem-aja a todas as famílias de acolhimento. Creio que são 62, se não me falha o termo, 62 ou 63, por terem aberto a porta das suas casas para poderem acolher estes jovens, que ao fim e ao cabo são-nos desconhecidos, mas que têm uma meta e um objetivo comum, que é a caminhada para Jesus, né? A caminhada para Deus, não é? Um bem-aja a cada um deles. Também dizer-vos que durante essa semana os jovens vão ter a oportunidade de conhecer a igreja local, neste caso Coimbra, e não só, também o nosso próprio Conselho de Oliveira do Hospital, e que vai ser centrada sobretudo em 5 pilares. Portanto, o acolhimento, a descoberta, a missão, a cultura e o envio. Portanto, muito trabalho está por trás de toda esta organização, porque temos que procurar que os jovens não tenham tempos mortos ou tempos de vazio, mas que estejam verdadeiramente ocupados, não é? Seja no passeio, seja no lazer, seja na cultura, seja até na oração. E sei que, mesmo aqui na nossa unidade pastoral, tudo está a ser preparado nesse sentido, para que nada lhes falte, não é? Quer no corpo, quer na alma, quer no espírito. Muito bem, e também dizer que a Diocese de Coimbra apresenta a iniciativa For God's Sake Festival. É verdade, no sentido de reunir todos os grupos, todos estes 14 mil jovens que estão connosco na Diocese de Coimbra, num espaço comum, um espaço único. Portanto, o CODE de Coimbra organizou este festival, For God's Sake Festival, com um programa muito sugestivo. Será realizado no sábado, na semana do Dia das Dioceses, e que terá início às 10h30. Qual vai ser o espaço deste festival? Será na Praça da Canção, onde habitualmente se costuma realizar a queima das fitas, o chamado queimódromo, digamos assim, não é? Portanto, haverá dois palcos, o palco principal, com o palco Mundo, e o palco Mundo, junto ao cais. Portanto, este programa começa às 10h30 e terá a atuação de várias bandas, algumas até conhecidas do mundo artístico em Portugal. Portanto, há a famosa Banda da Paróquia, formada pelo Hugo Monteiro, que é o responsável pelo CODE Coimbra, e depois o Zanaquim, conhecido de todo o público, o Coimbra Gospel Choir, e depois o Padre João Paulo Vaz e a banda JM. Portanto, este festival vai interromper por volta das 17h30, no sentido de prepararem o palco principal para a mega celebração eucarística que vai existir precisamente neste mesmo recinto, onde estes 14 mil jovens estarão em oração. Para depois, às 18h30, iniciar essa mesma Eucaristia, a chamada Eucaristia do Envio, que vai preparar estes 14 mil jovens para o envio rumo a Lisboa, para aquela vivência de 6 dias nas jornadas. Portanto, quer na Colina do Encontro, no Parque Eduardo VII, quer depois no Campo da Graça, junto ao Rio Trancão, perto de Loures, entre Lisboa e Loures. Também dizer-vos que logo a seguir à Eucaristia haverá, digamos assim, um lanche partilhado entre todos. E depois reiniciará o festival, que depois se prolongará pela madrugada dentro. Portanto, entre a 1:30 e as 2 da manhã. Portanto, um dia muito feliz e muito alegre para quem nos visita, e que nós possamos também fazer o melhor acolhimento possível a estes jovens, dar-lhes a conhecer o que melhor nós temos, não é? Um dia muito preenchido. Aliás, o Sr. Bispo mandou-nos uma mensagem a todos os padres e a todos os diáconos para que, se pudéssemos, não marcássemos nada nesse dia de sábado, pelo menos durante a tarde, de forma a estarmos todos os padres e todos os diáconos presentes nessa celebração, e depois também ao longo do dia para a celebração do Sacramento da Reconciliação. Já me estava a esquecer. Portanto, este festival também tem um espaço de oração e da reconciliação. Será no Mosteiro de Santa Clara à Velha e vai começar às 14:30 e terminará às 17:30, para quem queira celebrar o Sacramento da Confissão, não é? Portanto, um sacramento diretamente direcionado aos jovens participantes. Muito bem, dadas estas notas do que se passa no país, no mundo e também especificamente na Diocese de Coimbra, passando para a Liturgia da Palavra deste ano A, domingo 16º do Tempo Comum. Olhares para a primeira leitura, a leitura do Livro da Sabedoria. É verdade, portanto, temos entre nós este livro que nos fala sobretudo da arte de saber bem viver no mundo e na sociedade de então, e também no mundo e na sociedade em que nós estamos inseridos. É curioso perceber, este autor terá sido um judeu, mas não um judeu que certamente cresceu e amadureceu na diáspora, um imigrante. Provavelmente terá sido um judeu de Alexandria, onde o contacto com a cultura helenística era bastante forte. E ele, nos seus escritos, manifesta isso mesmo. Contudo, olhando para Javé, o Deus vivo e verdadeiro, como aquele único que dá sentido à vida e ao coração de cada homem e de cada mulher. E ele hoje fala-nos da questão e da dinâmica do perdão e da misericórdia que nos vem de Deus, não é? Porque quando o homem peca, Deus não condena o pecador em si, condena a ação e o gesto em si praticado pelo homem pecador. Porquê? Porque o pecador tem sempre a possibilidade de se arrepender e de se converter a ele, a Deus, o Deus amor, o Deus bondade, o Deus verdade, né? Ao passo que o pecado não, o pecado é uma limitação e uma fragilidade em nós que muitas vezes, em vez de causar felicidade e realização em nós, causa dor, tristeza e sofrimento. E este autor apela a cada um de nós a proceder assim uns para com os outros, não é? Porque Deus é infalível, Deus procede sempre assim em relação a nós. Condena o pecado, nunca condena o pecador, porque acredita que o pecador tem sempre possibilidade de se aperfeiçoar, digamos assim, de se ir santificando, né? Ir amadurecendo a sua fé e o seu crescimento, quer interno, quer externo, né? Nós para com os outros nem sempre somos assim, não é? Nós todos gostamos muito que os outros nos perdoem quando nós falhamos, mas nem sempre perdoamos as falhas dos outros. E a chamada de atenção aqui deste sábio é precisamente para isso, né? Assim como Deus perdoa-nos sempre, né? Porque o que condena é o ato em si, nós também devemos assim proceder uns para com os outros, né? Nem sempre é fácil, porque isto exige de nós também muita maturidade na fé, que nem sempre a temos para o poder exercer e para o poder pensar no dia a dia e no nosso cotidiano, né? É uma mensagem bonita. Muito bem, passando para a segunda leitura, a leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos. Nesta carta que São Paulo escreve aos Romanos, ele dá-nos uma catequese acerca do discernimento dos espíritos, que depois, mais tarde, Santo Inácio de Loyola, no século XVI, vai falar nos chamados exercícios espirituais. E o que é o discernimento dos espíritos? Não é? Saber distinguir o espírito bom do espírito mau, não é? Sermos fiéis ao dom do Espírito Santo em nós, que atua através da nossa vida e do nosso coração, e saber distinguir aquilo que vem da carne, não é? Não a carne em si, quer dizer, não é? Porque se a carne fosse em si má, Jesus Cristo jamais teria encarnado. Deus jamais teria feito homem, portanto, mas a carne como sendo aquilo que se opõe ao Espírito, não é? O Espírito conduz-nos para a bondade, para a verdade, para a paz, para a comunhão. A carne não, a carne conduz-nos para a divisão, para a inveja, para a mentira e para a intriga, e que tantas vezes bate à porta da nossa vida e do nosso coração. E Paulo convida-nos a isso, a agarrar-nos com unhas e dentes a este Deus, através da força e do poder da fé, da força e do poder da oração, no sentido de sabermos fazer o melhor discernimento possível acerca da nossa vida e da nossa existência, não é? Que hoje é uma das grandes dificuldades que o nosso mundo e a nossa sociedade têm, não é? Saber distinguir o que é o bem em si e o que é o mal em si. Tendo em conta de que o mundo é feito de bem e de mal, quer queiramos, quer não, não é? Porque o mundo não é perfeito, é perfetível, isto é, propenso a ser perfeito, não sendo, não é? E se calhar Deus permitiu que ele fosse assim para verdadeiramente irmos-nos aperfeiçoando à sua imagem e semelhança, não é? É curioso perceber isto, não é? Porque se calhar nem sempre pensamos e refletimos acerca disto no nosso dia-a-dia, não é? Acerca do bom senso, não é? A sociedade até fala mais no bom senso ou no bem comum, não é? Nós, em termos de religião, falamos no discernimento, né? Saber distinguir o que é verdadeiramente bom e o que é verdadeiramente mau. E hoje nem sempre o mundo e a sociedade favorecem o melhor discernimento. Às vezes até nos baralha, né? Baralha-nos externamente e baralha-nos internamente, né? E se não houver Deus, e se não houver fé, e se não houver esperança, ainda pior. Passamos então para o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. É verdade, continuamos nesta belíssima catequese que Jesus faz, através das suas parábolas. Se no passado domingo escutávamos a parábola da semente, hoje continuamos na agricultura parabólica, entre aspas, não é? Porque, de facto, Jesus Cristo muitas vezes recorre a esta forma de anunciar o Reino de Deus, no sentido em que as pessoas que o escutam o possam perceber da melhor forma possível. Porque não é fácil, digamos assim, falarmos de realidades invisíveis, não é? E Jesus recorre muitas vezes à parábola para isso mesmo, não é? Recorre a imagens da fauna, a imagens da flora, a imagens da agricultura e da pesca, para poder com que os seus ouvintes possam no compreender da melhor forma possível. E hoje traz-nos duas parábolas: a parábola do grão de mostarda e a parábola do trigo e do joio, não é? Para quem nos está a ouvir e entende destas artes da agricultura, percebe sobretudo na parábola do trigo e do joio o que é que nós estamos a falar, não é? O trigo é tudo aquilo que gera um produto final de excelência, não é? O joio não, o joio destrói-o, o joio danifica-o. E muitas vezes, quando a própria semente está a amadurecer, o joio acaba por ter mais força do que o próprio trigo, destruindo o produto final, não é? O mesmo acontece connosco, não é? O mesmo acontece connosco, não é? Nem sempre, por vezes, a vida nos sorri, não é? Nem sempre na nossa vida andamos alegres, por vezes andamos tristes e andamos cabisbaixos, e muitas vezes essa tristeza é gerada pela nossa limitação e pela nossa fragilidade, devido às misérias e pecados que vamos exercendo ao longo da nossa vida e da nossa existência, não é? Havendo fé, existe sempre a possibilidade de nós pararmos, pensarmos e refletirmos acerca do bem feito ou do mal feito, e pedir a Deus a graça de podermos, sobretudo, superar o mal feito. Mas quando Deus falha ou não existe? E quando a fé falha e não existe? Não é? Eis a questão. Por isso Jesus recorre a estas imagens para que os discípulos a pouco e pouco possam ir percebendo e possam ir ganhando consciência daquilo que São Paulo falava na segunda leitura do discernimento dos espíritos. Mas afinal o que é bom? Mas afinal o que é mau? Não é? O que é bom? Ou o que será bom? Conduz-nos à felicidade eterna, isto é, ao céu, ao paraíso, à realização plena, à felicidade verdadeira. O que é mau? Leva-nos para o abismo, leva-nos para as trevas, leva-nos para a tristeza e para o sofrimento, seja ele físico, seja ele moral, etc. É. Muito bem, olhamos então para a liturgia deste domingo, 16º do Tempo Comum, do ano A, e para terminar, como é habitual, temos uma sugestão musical. O que é que nos traz hoje, Sr. Padre? Olha, hoje trago Prata da Casa, uma artista portuguesa, a Marisa. E escolhi a Marisa porque ela tem um tema muito bonito, um tema de 2015, chamado O Melhor de Mim, que é do seu álbum Mundo, e que certamente será uma forte mensagem para os jovens que nos vão visitar durante estas duas semanas. Todos nós somos convidados a dar o melhor de nós mesmos. Aliás, a própria Marisa será um dos nomes e um dos cartazes principais daqueles artistas que vão atuar nos palcos principais das Jornadas Mundiais da Juventude, e provavelmente, quase certeza, que interpretará este tema também. Já estamos a escutar. Vamos então escutar esta bonita música. Amanhã nascerá uma flor, ainda que a esperança da luz seja escassa. A chuva que molha e passa vai trazer numa gota amor. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra se luz. Também eu estou. Diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois ganhar. E mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pra gente. fecharmos com chave de ouro, com este Melhor de Mim, um grande êxito de Marisa. Foi então a sugestão musical de hoje do Sr. Padre Pedro Simões. E antes de fecharmos este programa, dar nota de que esta semana há um dia importante, o Dia dos Avós. É verdade, celebra-se no próximo dia 26 de julho, o dia de São Joaquim e de Santa Ana, mães de Nossa Senhora e avós de Jesus Cristo, e todos estamos convidados a participar numa celebração eucarística que decorrerá no adro da Capela de Santana às 19 horas. São convidados a estarem presentes todos os netos, todos os avós e todas as Anas e Joaquins do concelho. Será uma Eucaristia especial porque já teremos connosco os jovens que também estão já a participar nos chamados dias nas dioceses, portanto uma Eucaristia fantástica e bela, que não poderemos deixar de participar. Tá bem? Ser portanto, um encontro de gerações. Um encontro de gerações, um verdadeiro encontro intergeracional, é verdade. Muito bem, então o convite está feito, o Dia dos Avós, que se comemora então no próximo dia 26 de julho. A terminar, agradecer a sua presença e marcamos o encontro no próximo programa. Muito grato também por esta oportunidade e um bem-aja a todos os irmãos. Um bom fim de semana. Muito bem, terminamos assim este programa Palavras de Esperança, nesta sexta-feira 21 de julho. Recordar que tem reposição no próximo domingo às 10 da manhã. Pode sempre escutar a qualquer hora em podcast no nosso site. Fique bem, fique na nossa companhia. Muito bom dia. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.